ser melhor e não consegui o mal que eu não quis. Pratiquei, por mais que eu tentasse, a vida é assim. Senhor, tem piedade de mim. Ser melhor e não consegui o mal que eu não quis. Pratiquei, por mais que eu tentasse, a vida é assim. Senhor, tem piedade de mim. Tentei ser santo e me frustrei. Tentei ser perfeito, não alcancei. Mas uma voz eu ouvi, que o justo pela fé viverá. Eu vou continuar ao lado de Jesus, tentando ser melhor por causa daquela cruz. Ele também foi homem, sabe me compreender, fez o que fez por mim, por isso eu irei vencer. Aleluia, vou vencer, pelo sangue derramado lá na cruz. Eu vou vencer, este sangue tem poder, ele sabe.